Oi, aqui quem fala é Tony Garrido. E eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço Maurício Valadares. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. É, valendo então a promoção, né? Nós mostramos aqui no início do programa a ultra turbinada versão do tema do programa, realizada a versão pelo Cassim e pelo Berna. Olha essa aqui, ó. Isso é Ed Mota que fez, ó. Sozinho, tocou tudo. Ó. A partir de agora você fica com Ronca Ronca. Apresentação de Maurício Valadares. Já estamos no ar há bastante tempo, né? We want you to camp. We want you to hear. Mais uma passada na promoção, não? É sempre bom, né, falar das pessoas que nos motivam a estar aqui. E fica a Vanessa ali, vem ou não vem? Essa é a pergunta. Ela preferiu comprar um teclado, meu amigo. Não, mas vamos arrumar um jabaculê pra... Não, não. A gente podia arrumar um Copacabana Palace. Pra Oi FM trazer a Vanessa, pois cara. Pois é, pois é. Copacabana Palace. Isso é a rapaziada do marketing aqui da... Olha só, o Hélio tá pedindo pra colocar uma câmera aqui no estúdio, meu querido. Ah, é. O Valmor tá gritando Mengo, igual uma franga louca. Ana Carolina Mata. Marco Antônio Monteiro. E por aí vai, meu amigo. Isso aqui é uma loucura. O que o Mano fala da teoria da barata? O Mano? É. Fala nada. O Mano passou batido. Grande Malvaldo. Silencioso, sabe, silencioso. Ah. É, agora ele assina com o Marco. Diga. Ele assina com o Marco Antônio Monteiro. É, tá. Diga lá. Vinícius Bonfim, mais uma pouco da teoria da barata. Bom, o Rio do domingo teve um dia que não se respeita tão cedo. Não se repetia tão cedo. Você podia sair de casa deixando sua casa aberta, podia estacionar o seu carro com a chave na ignição e não iria ser roubado. Porém, na segunda eu fiquei com muito medo. Pra onde você olha se tinha que guardar a carteira e esconder o celular? Eita, é de sacanagem. Olha só. Que isso, cara? Canastra, meu amigo. Ah, rapaz. Não, rapaz, é porque eu ia falar aqui da passeada da maconha. Teve um negócio da maconha, né? Parece que bombou, né? Bombou em que sentido? É, aí fica por sua conta. É... Comente. São fatos do Rio de Janeiro. É, passeada da a favor da... Legalização. No arcoador. Exatamente na hora do jogo. Flamengo e Botafogo. No Maracanã. Com 70 mil maconheiros, né? Lá no arcoador, o número será bem menor, evidentemente. Tirando os outros simpatizantes, né? Porque tem os simpatizantes também, né? Fora a galera que esqueceu. A gente volta aqui com The Shakers, os uruguaios, lógico, né? Canais, não, Shakers, pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, então, várias lendas do Ronca Ronca foram lá prestar solidariedade. E a situação foi absolutamente pífia, né? Evidente, é claro, porque... Tirando, né, a cidade quase que parada por conta da decisão do campeonato e outros, né, outros atrativos da cidade, o Rio de Janeiro, na situação que nós vivemos, lógico, vivemos uma democracia, né? Vivemos? Dizem. É. Então, todo mundo se manifesta como bem quiser. Se eu quiser fazer uma passeata a favor da volta do vinil ao mercado fonográfico brasileiro, morte ao CD, morte ao MP3, eu faço. Vou pegar uns 3 ou 4, vamos levantar os cartazes, vamos até a Vila Mimosa e a gente volta. Você é de moto. É, mais uns 3 ou 4. A gente vai fazer, né? Vai ter mídia. Você, pô, os malucos lá, a favor do menino, não sei o que, babá. Enfim, evidentemente que a passeata da maconha está ligada a outras realidades do Rio de Janeiro, né? Política, polícia, social, praia... guarda-vida, vendedor do cachorro-quente, isso que envolve uma gama de periféricos, né? Aí você coloca um negócio na balança e você pensa assim, porra, passeata, Rio de Janeiro, liberar a maconha. Pô, bacana, né? Pô, legal, é lógico, é uma coisa moderna, né? Tem sentido. Agora, quantas outras passeatas a gente poderia fazer no Rio de Janeiro com um maior envolvimento da, vamos falar aquela palavra mal usada quase sempre, com um maior envolvimento da cidadania? Quantas? Não, deu uma pergunta pra você. Não, não sei, tô pensando. Ah, tá. Volta aqui com o The Shakers. Vamos pro Canastra. Ah, é Canastra ao vivo aqui no programa, espetacular. Canastra inaugurou, né, a sessão do Ronquinha com nossos queridíssimos amigos aqui. Recebemos Canastra, depois Tony Platão, Cassim mais dois e João Donato fechando a Trozoba. É agora? É, pode ser. Vai lá. Já disse não sei, já disse não sei, já disse que sim, meu bem, já disse que sim, meu bem, já disse tudo que você precisa saber, não peço pra voltar a vencer, já me desculpei, já me desculpei, já me arrependi, já me arrependi, já me senti culpado o suficiente, pedi o quanto eu errei. Vara de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não tem não. Mas que maçada. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Mas a paradinha da cannabis é que é uma ação global, né? Várias cidades do planeta rezando na mesma cartilha. Então, por que fizeram nesse dia? O dia era aquele. Talvez o horário pudesse ser outro, fugindo... Ah, é tipo a data internacional? Assim? É total. Não sabia, não. Poderia ser, sei lá, num outro horário, de noite, de manhã, sei lá. Mas ali à tarde, com o Rio de Janeiro quase parado com o jogo, né? Todo mundo fica em casa, não é a questão das pessoas irem ao Maracanã. O percentual de pessoas que vão ao Maracanã é ínfimo comparado com quem tá ligado no jogo efetivamente. Claro. Tem porra nenhuma pra fazer, liga a televisão, vou ver um joguinho, vou ver o Botafogo jogar pra caralho. Vem cá, a saideira da promoção, última chamada. Oh, peraí, cara, são 11h40. Ó, mandar um abraço com esse dub sinistro aqui ao fundo. A nossa forte audiência na Baixada. Manja, a turma cascuda que participa do programa. Robinho, o entregador. É, Robson. Tu se lembra, né? Porra, que lenda, meu amigo. Tu chorou, teu olhinho fez blu-blu, hein? Total, fez blu-blu, fez blu-blu. Total. Fez blu-blu? Total. Vai contar? Contar o quê? A história? Pô, Robinho, né, meu amigo? Aquela foi... Conta aí, aquela foi demais. Aquela foi demais, né? Quem estava? Eu, você? The tinha mais uma figura, não sei se tava... O Security Man lá da... Eu não, acho que tinha algum convidado, não lembro de algum convidado. Ah, é? Mas era o Caipirinho, eu acho. Ah, é? Saímos da rádio, como é que foi? Conta aí. Esse dub não deixa, esse dub não deixa contar. Enfim, beijos e abraços para a Baixada Tricolor, a Baixada Fluminense. E aproveitar para dar o cardápio aqui de dois eventos essa semana. Já falei da Super Blacks, dia 11, sexta-feira, 23 horas, com a lenda absoluta de Jay-Z e Otávio à frente de um coletivo forte, com destaque para Benegão, seletor de frequência, com participação de Tony Bizarro. Filmes com trilha de James Brown, desfile, dançaria no Diaba 4. Tudo isso no Odeon, aqui na Cinelândia. Super Blacks, dia 11. Só o Zé Otávio já vale a ida, né? E sexta-feira, dia 11. E na quinta-feira, dia 10, na pista 3. Mais uma vez estarei lá, na festa de 4 anos do Urbe. O site do Bruno Natal. Várias atrações também, vários DJs. E destaque para o primeiro show no Cone Sul de João Brasil, o criador do hit do Ronca Ronca. Toquei lá na pista 3 também. Baranga. Manja? Porra, que clássico. Quer lembrar dela? Já carimbou a marca na história. Quer lembrar dela? Manda. Situação, mulherada muito doida já dançando até o chão. O cheiro de álcool se espalha no salão. Chama brigada. Vejo a galera se pegando. Pode chegar, cintura. A guerra começou. Guerreiro que é guerreiro. Faz zigue-zague. Homenagem ao Brandão, né? Nem aí pro que os outros vão achar. Se a baranga me der mole, eu pego mesmo. Agora vem. Me diz, quem é mais feliz, barangueiro que se preze, sem bad bis. Vou partir pra dentro sem perdão da mulher mais sinistra que se encontra dançando nessa pista. Baranga, cheia de marra, cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. Chegar. É baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alegra demais. Baranguinha gostosinha que me alegra demais. Ela é muito feminina. Mas enfim, quinta-feira na festa do Urbe, primeira apresentação do João Brasil. Lógico que na hora que baranga ecoar, vai ser desorientação total e absoluta. Então, repetindo aqui a programação farta no Rio de Janeiro, Super Blacks na sexta e a festa do Urbe de 4 anos na quinta-feira na pista 3. Nandão, como é que tá? Efervescente? Rapaz, participação louquíssima da nossa torcida. Participação o quê? Louquíssima, rapaz. Ah, é. Vitor Cardoso tá falando. Vitor Cardoso, tem mais história com o Walt Disney no Ronca Ronca. Falando aqui, essa passeata da maconha está fora de tempo. É tempo de propor a abstinência total para ferrar os trapeiros. Não tem como fugir do fato de que a recreação de uns é a renda dos fascínios. Vitor Cardoso de Niterói, João Galdino também mandando um alô aqui. O Helder tem aqui, rapaz, olha só. Presta atenção nisso aqui, malandro. Diga. Cristiano de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eita. Hein? Eita! Tá de brincadeira. Tamo indo longe, hein? Tamo indo longe, hein? Olha só. Essa, que eu me lembro, é a primeira vez que alguém de Mossoró participa do programa da gente. Já foi lá em Rio Grande do Norte? Rapaz, você sabe que não? Natal é uma das cidades que eu tenho mais vontade de conhecer. Aliás, eu, Cristiano, se você quiser fazer um convite aqui pra turma do Ronca Ronca, sou louco pra conhecer a Praia do Cotovelo em Natal. Manja a Praia do Cotovelo? Papinho, hein, meu amigo? É, mas... Cotovelo, né? É, total. Olha só, ele quer que você fale o nome da banda uruguaia que ele achou boa pra dele. The Shakers. The Shakers. S-H-A-K-E-R-S. The Shakers. É isso aí. Mas lê aí o e-mail dele. Ah, ele tá falando do Flamengo. Lê. Acompanho o programa de vocês aqui de Mossoró e concordando com os companheiros, o Botafogo jogou muito bem, tecnicamente perfeito, mas o Fla não deixa de merecer o título, até porque teve mérito para chegar à final. O que ocorreu, na minha opinião, foi o desenrolar natural dos fatos. Um abraço para vocês. É isso claro, mesmo. Flamengo superior, meu amigo. Como é que é? Flamengo superior, meu amigo. Um abraço, mano, querido. O que mais? Kleber Vinícius, mais uma vez. Manda um abraço, perdido, ó, Shazam tá com uma cabeçada forte lá. Manda um abraço, Shazam, pra... te mandei um e-mail, neguinho. Responde lá, um abraço grande, querido. É aquela Guinness. Fala pra Satamini, dá uma chegada aí. Acho que daqui a pouco tempo o Ronca Ronca falar em Guinness vai ter uma novidade forte envolvendo Dublin. O que mais, Nandão? Leonardo Vela falando que quando você toca baranga, ele parte pra todas em cima da pista. Todas as feiosas, né? É mesmo, né? O cara não quer nem saber. Bob do Talho, meu amigo. Grande Bob! Isso aí é muita emoção, hein? Aí é o Olhinho fazendo blu-blu, hein? Tá rolando pão francês daqui a pouco, né? Muito aí loucura. É o Olhinho fazendo Grande Bob. Olha só, entre as pepitas que nós mostramos recentemente, eu sempre tenho um retorno da nossa audiência, né? De coisas que as pessoas não conhecem, vão atrás. Outras bandas, artistas muito conhecidos que as pessoas não ouvem há muito tempo, enfim. Nas últimas edições do programa, eu mostrei o guitarrista húngaro, Gábor Szabo. Inclusive, em cima da música dele, o pessoal do Cassim Mais Dois tocou em cima, né? E fez uma desorientação total aqui. Gábor Szabo tem uma discografia bastante grande, um cara que já subiu, como eu disse, um guitarrista húngaro. Ainda nos anos 60 ele gravou um disco tocando cítara. Uma capa espetacular, que é um vinil que nós vamos mostrar. Tô tirando aqui o plásticozinho para dizer com quem que ele toca nesse disco, Gábor Szabo. Simplesmente, ele toca com Bernard Pretty Purdy, tido por Ed Motta como o maior baterista funk de todos os tempos. Olha a música que o Gábor Szabo tocou nesse disco com a cítara no colo. Thank you. pessoa batráquio, pessoa, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quixeramobim, é isso mesmo? Espetáculo, claro, claro, claro. Programa globalizado total, né? Olha a marcação de bateria do Bernard Pudge nisso aqui, meu amigo. Isso é Penny Black, lógico, né? O Gabonzabo. O disco de 66. Penny Black dos Stones foi lançada por aí. 65, 66. Olha a bateriazinha no fundo do Bernard Pudge. Bernard Pudge tocou com Aretha Franklin, Ray Charles, os principais nomes da black music americana. Gravou com Ed Motta uns anos atrás, enfim, um dos três principais nomes da bateria funkeada. Coisa seríssima. Interessante também nas últimas edições do programa, foi eu acho que na semana passada quando no finalzinho do programa eu mostrei o Rod Stewart, você lembra? Que é Rolling Stone, né? Numa matéria que foi editada originalmente lá, mas publicada aqui na versão brasileira, o David Frick falava, músicas do Rod Stewart que você nunca vai ouvir num programa de rock, de música. Eu falei, peraí meu amigo, devagar com a louça, né? E mostrei Morning Dew do Tim Rose, um pedacinho, que é do Truth, o disco do Jeff Beck, e Handbag and Glad Rags do primeiro disco do Rod Stewart. E recebi muita mensagem. Esse que é o lado interessante. De gente que evidentemente conhece o Rod Stewart. E gente que não conhece, mas acha o Rod Stewart uma mala. Evidentemente, o camarada de 18 anos conhece o Rod Stewart de 5 anos pra cá, ele é um cidadão absolutamente sem gosto. Mas ouvir o Rod Stewart no início de carreira é uma outra história. Esse mesmo primeiro disco do Rod Stewart acaba com essa música aqui, ó. Vai tirar a lágrima da turma velha do programa, hein? Olha o que ele gravou. Oi FM. Oi. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Oh yeah, Rod the Mod. Rod Stewart, no seu primeiro disco. Olha isso, meu amigo. Isso é 69, hein? Manja, Nandão. I am the man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I say goodbye to Colorado. Nesse disco ele é acompanhado pelo Ian McLagan, pianista do Faces. No órgão, Hammond, nada mais nada menos que Keith Emerson, do Emerson, Lake and Palmer. Bateria espetacular de Mick Waller e guitarra de Ron Wood. E como brilhantemente escreveu a Cláudia, que monta o site da OFM e coloca a página do Ronca Ronca num nível de informação espetacular, esse disco do Rod Stewart, o primeiro disco solo dele, originalmente lançado na Inglaterra, ele tem um título que na América, como brilhantemente ela escreveu no site da Oi, não seria bem compreendido o título. Originalmente esse disco recebeu como título I Know the Raincoat Won't Ever Let You Down. É muita palavra para americano, né? Então, na América, o disco chama-se simplesmente The Rod Stewart Album. Acabou o milho? É, pô, a gente não tocou Nick Cave, né? Podia encerrar com Nick Puta Cave, de leve. Que pariu, a música é longa. É só de fundo, só de fundo? É, exatamente. Aqui o Azamba. Lembra do Azamba? O Eduardo Azambuja. Maurício Valadares, sou da época do Ronca Ronca no Clube Condomínio. Seu programa está cada vez melhor, sucesso e longa vida ao Ronca. Chico também por aqui, dizendo os três importantes. Tatiana Leal. Alex Vidigal, mano. Tatiana foi uma das componentes da brigada do Ronca Ronca que deu ar de sua graça. Sexta-feira lá na pista 3. É verdade. O Alex Vidigal também mandando abraços e... Vidigas, é? É, pode crer. Pode crer, emoção, pode crer. Pode... Bom, acabou o programa, né? Vamos de Nick Cave, não, cara. Vamos acabar com o Rod Stewart. Ok. O que você acha? Eu vou deixar você fazer Man of Constant Sorrow aí ao fundo. Semana passada a gente deixou Street Fighting Man, dos Stones, que é a música que abre o disco. O que você quer? É o faixa 5, que seria o título original. An Old Raincoat. Negozinho completamente desabotinado com esse disco do Rod Stewart. Me empresta, eu compro, quanto é, onde é que eu acho? Bom, acabou o milho, acabou a pipoca. Obrigado pela participação da nossa torcida. Obrigado aos ronqueiros que apareceram sexta-feira na pista 3, na festa Embalo. Quinta-feira eu faço uma gracinha na festa de 4 anos do Urb, também na pista 3. A Trozobinha lá começa às 10 horas, às 11 eu começo a fazer uma bagunça. Beijinhos, bye bye. Terça-feira a gente volta. Tchau. We'll be right back. comunidade pobre da Zona Sul.